Damasco em ruínas, a glória se apaga, mas o olhar do homem ao Criador irá voltar. As cidades em abandono, os rebanhos a descansar. O Santo de Israel é nossa rocha, nosso lar. Olhemos para Ti, Senhor, nossa salvação. Nossos olhos em Ti, Santo, em adoração. Não olharemos mais para o que é vão. Só a Ti, ó Deus, damos o nosso coração. As plantas que brotam, cercadas por dor, na tribulação, Senhor, é só em Ti que há amor. As nações rugindo como mares a bramir, mas a Tua voz, Senhor, nos faz ressurgir. Olhemos para Ti, Senhor, nossa salvação. Nossos olhos em Ti, Santo, em adoração. Não olharemos mais para o que é vão. Só a Ti, ó Deus, damos o nosso coração. Na noite de pavor, Tu és a nossa luz. Antes do amanhecer em Ti, a esperança é tudo. Mesmo em meio à dor, em Ti nós iremos crer. A glória do Senhor sempre há de prevalecer. Olhemos para Ti, Senhor, nossa salvação. Nossos olhos em Ti, Santo, em adoração. Não olharemos mais para o que é vão. Só a Ti, ó Deus, damos o nosso coração.